pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Oh, Maria, te quero, tua pureza me faz te amar. Te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Quantas horas pra poder outra vez te encontrar? Ah, pois meus dias sem você é como a noite sem luar. Você me deixa todo ao seu lado perdoar. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Maria, te quero, tua pureza me faz te amar. Te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Central do Sertanejo. Mãozinha. Na minha lista de amor você foi top 10. E eu estava apaixonado da cabeça aos pés. Agora você vem dizer que tudo terminou. No pódio do meu coração foi medalha de ouro. E eu gostava de você pra ser o meu tesouro. Agora vem dizer na lata que tudo acabou. No momento não me peça pra tentar te entender. Sentimento que ainda resta, só o tempo vai dizer. Joga a mãozinha pra cima, vem, vai. Que dias vão passar, vai te enlouquecer. Carência vai chegar, saudade vai bater. E o seu coração vai pedir pra me ver. Dias vão passar, horas vão dizer que cada volta do relógio vai te enlouquecer. Carência vai chegar, saudade vai bater. E o seu coração vai pedir pra me ver. Entender sentimento

vida, de te entregar a minha vida, pelas noites que perdi, sonhando estrelas mesmo assim, por sentir o sangue ainda queimar dentro de mim. Choro pelo tempo que gastei, desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita de te entregar a minha vida, pelas noites que perdi, sonhando estrelas mesmo assim, por sentir o sangue ainda queimar dentro de mim. Este é o sucesso do Leonardo, Choro. Antes conferimos Gino e Geno, Casar, e Jorge Henrique e Rodrigo, Amigo da Onça. Daqui a pouco tem muito mais música pra você. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem mais gente. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Quando eu te pegar, vou te abraçar, vou te dar beijinho e tome amor, tome, e tome, e tome, e tome amor, vou te dar carinho daquele jeitinho que você sempre sonhou. Tome, e tome, e tome, e tome amor. Mas na balada falta o...